Thank you. 四个四毛，这里信号在龙门这里四个四毛五。 Salvador, 118, 2 Mar Norte, Sul. Thank you. Terre est ouverte. Da direita, taxi Eco, mantendo sua frequência, reporte, mantendo posição, taxi Delta, aguardando para o cruzamento. Positivo, Zona Eco, vai reportar a Delta para o cruzamento, da frequência, portando 2.0. O 1250, certo? 120 graus, 149, 150, 17, sequência, autorizado. Cruzamento autorizado. Pátio militar na base aérea, estacionar para a frente. Autorizado o cruzamento, Força Aérea 201, pátio militar. Obrigado. Pode levar para a Aérea 200? Para 3.1, deixa para 3.1, já existe no 0.7, velocidade máxima. 1.250, na agora, frequência 1, 2, 0, 0, 8. Aproxima pelo setor no 10, emitindo então para 2.1.0.9. Controle 1250, 2.400, boca. 1250, contato com a Dália do Solagem, que está aqui, sai da Pusca para o nível 1350. Sim, sai da Pusca para 350, 1250. Chalé 356, deixa para 4.010, ajuste no 0 no teto. E a reta onde está fazendo alguns desvios? Você tem condições de voltar para o 190? Doutora, você para o 131 para o 190. Olha, 356, para 2.000 pés, ajuste no 0. 0 n 7. Azul 4463, autorizada Lima, 6-0. graus ou não usa não? Porra autorizada, portal 10763. Da piscina 0, volta estabilizado. Marcando 2.200. Bono 593, essa é a radada do colégio do Brasil, eu estou vendo para o nível de voo 360. A gente via, fala 360, com possibilidade de voar direto o Leda? Eu tenho a via inicialmente. É, a gente mantém a via. Bono 2.300. Autorizado a presença do seu para o 095, a segunda terra.

Transilvânia vai estar a partir do dia de manhã 4:00. Yeah. 4 para 4 mil pés, a gente Faça a unificação dessas vias chegada perto para o nível de voo 050. Linha 226, ação de unificação, voo parabólico, aqui se está chegada a bola de 1, deixa para o nível de voo 070, solicita de transbordagem para 2409. Nós estamos em 1, 1, 8, 2, 9, 9.